Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Mitch Eller e também de Michel Viana, envolvendo as relações entre narcisismo e Édipo. De fato, o canal já fez um volume específico sobre o narcisismo, que é o Falando Nisso número 29, e um volume sobre o complexo de Édipo. Mas essa pergunta ela é tão importante que nós vamos então dedicar uma conversa específica a isso. A primeira relação entre Édipo e narcisismo vai retomar a definição de narcisismo que o Freud apresenta no seu texto de 1911, Introdução ao Narcisismo, quando ele diz que o narcisismo é uma fase intermediária entre as pulsões autoeróticas, entre o autoerotismo e o amor de objeto. Tá? Durante esse período, então, intermediário, o principal acontecimento psíquico, o novo acontecimento psíquico, é a formação do eu. Bom, mas o que vamos entender por essa condição de amor de objeto? Em que eu amo não mais uma parte do outro, meu amor não está dirigido à satisfação libidinal das pulsões, mas eu passo de um amor parcial para um amor global pelo outro. Essa possibilidade de amar o outro, então, de forma objetal, de forma cruzada com a identificação, ela é dada, ela é construída ao longo do complexo de Édipo. De tal maneira que a gente pode dizer assim, o narcisismo, enquanto um momento de organização da libido, enquanto um momento de constituição do sujeito, ele corresponde ao primeiro tempo do complexo de Édipo. Nessa montagem, né, que a gente vai ter a descrição que o Lacan faz do primeiro tempo, né, do complexo de Édipo, como algo equivalente ao estágio do espelho como formador da função do G. O estágio do espelho, que vocês têm aqui uma maquete de como ele funciona, né? Ele envolve também três tempos. Né? No primeiro tempo, a criança olha para a sua imagem no espelho e recebe uma imagem combinada, uma imagem que a princípio é de um estranho, que é de um outro, né? É como os animais que reagem com a imagem de si estranhando essa imagem. Depois acontece uma experiência que é de transitivismo, eu não sei se o eu está aqui, o eu está lá, né? Então essa fragmentação do corpo da criança enquanto experiência, né? Essa ausência de unidade do corpo. E no terceiro momento eu consigo então realizar, né, a unidade entre a imagem virtual e a imagem real, de tal maneira que eu apreendo que o valor da imagem é um valor simbólico. Ela me simboliza. Tá? Isso ocorre quando eu o quê? Quando eu realizo essa imagem de uma determinada maneira. Então, no primeiro momento, há uma distinção, uma confusão entre imagem real e imagem virtual. Depois elas se associam, né, numa experiência de júbilo, de satisfação. E num terceiro momento acontece o que o Lacan chama de integração simbólica da imagem. Né, quando a imagem ela é perfeitamente organizada e daí eu já não distingo o que é a imagem virtual da imagem real. Vamos lembrar que um modelo que Lacan usa para falar da formação do eu está inspirado numa experiência da ótica realizada por Boas, um físico. Ela consiste num espelho côncavo. Esse espelho representa o olhar da mãe. Isso é corroborado por um conjunto de pesquisas etológicas, né, na época do Lacan, mas que se confirmam mais recentemente nos achados do Trivarten, por exemplo, né, de que existe uma espécie de sincronia corporal entre a mãe ou entre os cuidadores do bebê e o bebê. De tal maneira que a gente encaixa uma certa distância, a gente encaixa um certo tom de voz, a gente toca numa certa sincronia em espelhamento entre o bebê e a criança. Então, o vaso, que que a gente encontra em cima dessa bancada representaria o corpo real da criança, né? O corpo que corresponde ao seu nível de maturação do sistema neurológico, do sistema neuropiramidal, e que seria suplementado por uma ilusão. Por uma ilusão de conformidade, de unidade, que este corpo não possui. Vamos representar essa não unidade, essa fragmentação, pela disjunção entre o vaso que está em cima da bancada e o ramalhete de flores que está embaixo da bancada. Né? Então a gente pode dizer, o estágio de espelho divide-se em três tempos, que são os três tempos que a criança mantém em relação à sua imagem. No primeiro tempo, a imagem aparece como algo assim que é estranho, né? que é um outro bebê. No segundo momento, a imagem alterna entre o bebê e o outro, numa relação de transitivismo, de indeterminação. E no terceiro tempo, a imagem é reconhecida como a representação simbólica ou a realização simbólica do eu. A criança pode dizer, isto sou eu, ali sou eu. Forma-se então esse par, esse eu e seu duplo, que a gente pode definir então como um momento de constituição, de formação da função do G, da função do eu no sujeito. Vamos então agora observar como essa ilusão ela é composta. Né? Essa ilusão de que o buquê está dentro do vaso, ela depende de uma certa posição do olhar em relação a esta cena. De tal maneira que se a gente variar o ângulo, de tal maneira que se a gente oscilar a posição do espelho em relação ao olhar, o que vai acontecer é esta relação de disjunção ou de fragmentação entre o corpo e a antecipação feita pelo olhar do outro. Aqui, então, a gente observa os efeitos de despersonalização, de agressividade, de fragmentação, que são também verificáveis por uma... Se a gente analisa o grafismo da criança e como ela começa a representar o corpo humano como um corpo que é disjunto em relação a si mesmo. Outras propriedades da imagem estão aqui presentes, né? Por exemplo, ela pode estar mais embaçada, mais nítida, ela pode se formar de uma maneira... mas com a mesma textura ou sem a mesma textura. E isso, por exemplo, permite posições de encaixe do olhar em que há um completamento quase perfeito entre o vaso e a flor. Então aqui a gente tem os efeitos de hipnotismo, de fascinação, de amor apaixonado, de um sentimento de que o um e o outro se completam perfeitamente. Isso ainda deixa um resíduo que, se vocês observam bem, diz respeito à qualidade da imagem. Né? A imagem real do vaso ela tem uma qualidade de textura e de reacabamento melhor do que a imagem do ramalhete de flores, que parece um pouco desfocada. Né? Isso se deve, então, isso representa muito bem o segundo tempo do estágio do espelho, em que a imagem real e a imagem virtual elas são percebidas como assim diferentes, como se houvesse alguma perturbação, como se houvesse algum estranhamento na imagem. Isso se resolverá no terceiro tempo, quando acontece uma inversão da posição do olhar, né? Então o aparelho se desloca, se inverte e a ilusão ela depende agora de um outro espelho, um espelho plano, que é também o equivalente do outro simbólico. Então a função desse outro simbólico é integrar aquela imagem que aparecia até então como difusa. Então vocês podem ver que o efeito de diferenciação entre os dois tipos de imagem, ela não se produz nesse caso. Então, esse é um exemplo de como numa determinada posição, ou seja, se o olhar que está posto aqui na câmera, ele se posiciona numa determinada angulação, o completamento e a unidade do eu está preservada. Se essa câmera, se a posição do olhar se alterna, a gente vai ter então aí os efeitos do narcisismo patológico, né? Os efeitos de idealização, né? Com excesso de sobreposição do ideal com o objeto, ou então os efeitos de agressividade, violência, de ódio, que vão fazer com que o eu se perturbe diante daquele olhar que devolve para ele uma imagem na qual ele não se reconhece. Então esse é o estado básico do neurótico, de dependência e de alienação com relação ao olhar do outro e a posição que então sobredeterminaria o desejo do sujeito. Aqui a gente teria um ângulo em que se demonstra de forma mais ou menos ilustrativa a diferença entre a frustração, que é o que acontece quando há essa separação entre o vaso e a flor, né? É uma falta imaginária, e a castração, que diz respeito à entrada nessa cena de um espelho que produz esse efeito e que permite que a gente subjetive a própria diferença imaginária e traduza ela numa diferença simbólica, que é justamente a castração. O que a análise produz em relação a esse estado é uma modificação da posição do olhar. Então, como se a gente conseguisse reinverter esse processo e olhar como a ilusão é produzida. De tal maneira que, com a posição do espelho e a posição do outro compõem essa ilusão que somos nós, chegaríamos a esse ponto de, como Lacan diz, né, o limite estático em que aparece o tu és isto. Né? O momento em que o sujeito pode se apreender como efeito de uma ilusão, como efeito de uma alienação, como efeito de um conjunto de espelhos e de, no fundo, uma esquise fundamental, uma quebra fundamental da qual seríamos todos compostos. Esses três momentos do estágio do espelho, que seriam então momentos que vão preparar o eu para a entrada de um outro tipo de perturbação na imagem. Vão preparar o eu, ou vão instituir um eu, que se identifica com o falo para o desejo do outro. Né? Então aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro, que eu consigo ler no desejo do outro, é que estou identificado a esse traço, a esse objeto, a esse significante, né, vamos chamar assim ainda de forma indistinta, que o Lacan chamou de falo. O primeiro tempo do complexo de Édipo, respondendo então ao narcisismo, ao lido como um estágio, corresponde então a essa identificação com o falo. Esse primeiro momento, ele vai constituir estruturas. Por exemplo, a estrutura simbólica do ideal de eu, aquilo que eu devo ser, aquilo com que eu devo me identificar para poder ser desejado nesta posição de falo. Né? Então, está constituído aí. Também há uma espécie de reserva narcísica, de resíduo narcísico, né? Que a gente pode chamar de eu ideal, né? Que é aquele eu que representaria retrospectivamente a posição em que eu sou integralmente amado pelo outro, amado pelo que eu sou, amado independente do que eu faço. Bom, o que vai ser então a entrada no segundo tempo do Édipo? A gente pode ler isso como a entrada numa crise narcísica. Essa crise narcísica, essa instabilidade narcísica, vai se mostrar numa nova relação com a imagem de si, portanto com o corpo próprio, né? É muito comum que surjam medos nesse momento da criança, que apareçam pesadelos, que apareçam explorações com a sua própria possibilidade de ter prazer, que apareçam inibições, porque o sujeito está se dando conta que ele não é o falo para a sua mãe, ela não é um falo para o outro, que o outro deseja algo além dele. esse terceiro, né, a entrada desse terceiro, então desencadeia essa crise narcísica. Né? E isso retoma crises anteriores. Por exemplo, a crise que pode ter acontecido quando da chegada de um irmão. O Lacan chama isso de complexo de intrusão. A intrusão, o sentimento de que o amor não está completo se houver um terceiro, o terceiro perturba essa minha relação dual com o outro. Isto é uma etapa do narcisismo. Isso é uma etapa que é reavivada com essa passagem para o segundo tempo do Édipo. Também uma primeira crise narcísica é reativada a partir da lembrança do complexo de desmame. Né? Então, Melanie Klein argumenta que isso seria muito importante para a constituição da feminilidade. Né? A menina reinterpretaria a sua relação com o corpo, produziria uma relação de inadequação que retomaria aquele primeiro momento em que a mãe desmama aquela criança, em um primeiro momento em que a criança se vê com uma extensão da mãe. A gente vê que no segundo tempo do Édipo, a gente vai passar de um modo de lidar com a falta, que é chamado então de frustração, para um outro modo de lidar com a falta, que é chamado de privação. Né? Qual que é a diferença? A frustração é uma falta imaginária. A frustração, ela supõe que o outro tem e ele não quer me dar. Tá? E, portanto, se ele não me dá, eu fico com raiva dele, eu fico com ódio dele. E, portanto, se ele não me dá, eu sinto impotência, porque eu presumo um outro onipotente. Né? Então temos aí a frustração e temos toda uma dialética em torno da frustração entre a criança e a mãe. O que acontece na passagem para o segundo tempo do Édipo? Surge essa inquirição sobre o que será que você quer de mim, já que eu não sou o falo, e o que será que você quer em relação a esse terceiro que eu começo a entender faz parte da estrutura relacional na qual nós estamos envolvidos. Então eu passo para a privação. Né? A privação é a falta real. Eu interpreto que há uma falta no outro e que esta falta me concerne e que esta falta é uma falta constitutiva. Né? Não é que eu tinha e perdi. Eu nunca tive. Né? Houve uma perda no registro do real. Né? Esse é o segundo tempo que envolve uma associação, uma identificação entre o falo, né, enquanto representante da falta, enquanto razão extrema harmônica do desejo, e o objeto. Bom, no segundo tempo há uma separação entre o objeto A, o objeto da perda, e o falo. Então a gente tem uma nova reorganização do narcisismo. Surge aqui, por exemplo, uma função de ajustamento do narcisismo, uma função de auto-observação, uma função de juízo, como vai dizer o Lacan no informe sobre o relatório de Daniel Glagash. Ou seja, o narcisismo não é mais só a dois. Ele é também a posição de imagem que eu preciso me colocar para o outro para que um terceiro aprove essa relação, sancione essa relação, conclua essa relação amorosa. Passamos então para o terceiro tempo do complexo de Édipo, e é o tempo em que a gente enfrenta o complexo de castração. Ou seja, a gente entra num terceiro modo da falta. Não mais a frustração imaginária, nem a privação real, mas a castração simbólica. Essa castração, ela vai produzir um efeito de simbolização do narcisismo. Ela vai produzir um efeito de colocação ortopédica do eu numa determinada posição, e pelo eu a gente deve entender aqui toda a dinâmica de identificações, de tal maneira que essas identificações são projetadas para um desejo futuro. Eu sou como meu pai e posso então ter acesso a uma mulher que é como minha mãe. Essa equação implica então uma espécie de renúncia simbólica. Né? Então tem que abrir mão desse objeto, da mãe, entender que esse objeto pertence ao pai e que no futuro, se eu me identificar com esse pai, posso ter então um equivalente dessa mãe. Essa operação é chamada então de metáfora paterna pelo Lacan, e ela corresponderia a uma espécie de recalcamento de posições narcísicas que estariam, assim, em contrariedade com o narcisismo. A crise, ela passa, o complexo de castração e a angústia de castração diminuem porque há essa nova identificação simbólica chamada, então, de metáfora paterna. Mas e o que acontece a partir daí? Né? A gente tem a puberdade, a gente tem a adolescência, e daí a gente vai ter, ao longo da vida, momentos decisivos de reposicionamento do desejo. Quando desejo uma pessoa, quando escolho uma profissão, quando tenho que tomar uma decisão desejante, quando tenho que produzir um passo desejante. Nesses momentos, o que vai acontecer? Né? Há uma retomada de todo o processo, né? E particularmente há um reenfrentamento da crise narcísica que estava no seu início. Todo o processo de produção de novos sintomas, ele é desencadeado, ele está associado com perturbações narcísicas. Exemplos de perturbações narcísicas que o Freud dá nesse trabalho. Por exemplo, quando a gente adoece organicamente, né? Quando a gente fica doente. O que acontece? A gente tira a libido do mundo e volta essa libido para si. Olha só, isso é um movimento protetivo, mas isso é um movimento que nos torna assim, ranzinzas, egoístas, a gente não é capaz de amar o outro, porque estamos orientados para nós mesmos. Um exemplo de um processo narcísico. Uma forma de lidar com a relação amorosa. Então eu posso amar aquele ou aquela que é simplesmente uma extensão da minha própria imagem. Então, eu me amo através do outro. E quando o outro começa a se mostrar mais outro, mais diferente daquilo que eu compreendo em meu narcisismo, eu acho aquilo uma agressão, acho aquilo uma violência, eu acho aquilo uma espécie de afronta narcísica. Bom, outro exemplo de uma perturbação narcísica. Um terceiro exemplo adviria, por exemplo, das patologias ligadas à experiência de si como uma experiência de inadequação. Né? Então, o meu corpo nunca está bom, a minha performance nunca é boa, nunca estou à altura dos meus ideais, preciso ser alguém perfeito, ou me entendo como alguém assim errado. O que significa isso? São exemplos de transtornos narcísicos mais ou menos crônicos. Na análise, a gente distribui nossa atenção, a gente tem uma escuta relativamente bífida, porque todo o sintoma vai ter como correlato uma espécie de crise narcísica, ou uma espécie de ajustamento narcísico, ou uma espécie de contrapartida narcísica. Em geral, as pessoas prestam muita atenção nisso, né? Do que as pessoas se queixam mais, né? Do desrespeito, da afronta, da não correspondência, da agressividade, da não paridade narcísica. Por exemplo, o sentimento de baixa autoestima, de redução de si. É um outro caso de transformação narcísica ou de transtorno narcísico. Porque, de certa maneira, é como se sintoma e narcisismo estivessem sempre numa relação de tensão, de oposição. Né? Assim como narcisismo e desejo. Né? O sintoma não é uma realização transformada, modificada, mas uma realização de desejo. Portanto, o narcisismo sente o perigo no sintoma como um perigo representado pelo desejo. Vamos dar um exemplo mais simples. Aquela relação em que você é muito amigo de uma pessoa e você tem um grande companheirismo com aquela pessoa e de repente você começa o quê? Perceber sinais de ciúmes em relação àquela pessoa e você começa a se pegar pensando demais naquela pessoa e você descobre que está desejando aquela pessoa. Temos um problema, né? Temos um problema que é o quê? O risco de manifestar isso para o outro e perder aquela boa relação que tínhamos. Ou seja, perder aquela conformação narcísica que tinha sido produzida, né? E que a gente pode chamar de amizade, justamente pelo seu caráter deflacionado em termos eróticos ou libidinais, né? Então, muitas pessoas têm muito medo de declarar o seu amor, manifestar o seu desejo, dizer é isso que eu quero, muito temor do que ser rejeitado, de não ser correspondido. Que temor é esse? É um temor narcísico. É um temor que vai, assim, nos reenviar aqueles momentos primários em que, se o outro não me corresponde, eu não sou ninguém, eu não existo, né? Aquele momento primário em que a gente se entendia como um falo para o desejo do outro. E ainda, então, portanto, antes do segundo tempo do Édipo, em que o falo é identificado com essa terceira posição, ou do pai, entre a criança e a mãe, e ainda antes do terceiro tempo do Édipo, em que a gente subjetiva que o falo é uma significante que circula, ele é um operador de trocas desejantes, ele não pertence e ele não é ninguém, né? A dialética entre ser e ter o falo se generaliza num sistema de trocas simbólicas. Mas as perturbações narcísicas, elas têm dificuldades de reconhecer isso. Quanto mais, assim, dependente de identificações narcísicas, mais aquela pessoa precisa ter dotes fálicos. Dinheiro, carro, mulheres, homens, admiração, cliques, fama, glória e assim por diante. Que são traços que o quê? Que revigoram o narcisismo. Mas que, por outro lado, por si só, não mexem nada em relação a esse movimento de assunção do desejo, de risco do desejo, de aposta desejante, que é o que faz o sujeito caminhar na vida, né? Então, pessoas que estão muito atrapalhadas com o seu narcisismo são pessoas que estão frequentemente se perguntando, excessivamente se perguntando sobre quem sou eu, qual é o meu sentido, qual é o meu lugar, qual é a minha utilidade. São pessoas que, por exemplo, podem se sentir vazias, irrelevantes, menores, e que, portanto, como se estivessem fora do quê? Fora do campo social, fora do campo das trocas humanas, fora do campo das trocas desejantes. Então, vejam aí como essa problemática narcísica, ela se entranha, ela se recobre com uma problemática social ou sociológica que diz respeito aos processos de individualização, né? Quando a gente vai se individualizando, a gente vai entrando nesse sistema de trocas, né? Que o narcisista diz? Olha, eu só entro nesse sistema de trocas se eu tiver uma posição fixa, se eu tiver garantias de que serei o falo, se eu tiver garantias de que serei amado pelos outros, né? Então aí a gente tem um outro o transtorno de natureza narcísica, que são as identificações de massa, em que eu resolvo essa crise permanente com quem eu sou, qual é a minha imagem, como a minha imagem vai se adequar àquilo que eu acho que é a imagem amorosa para o outro, que é aderindo a um determinado grupo, um clube, uma massa, em que, sendo uniforme com este grupo, eu então estarei amado pelo líder que constitui essa massa e eu estarei amado pelos irmãos que são, assim, iguais a mim. Vejam aí como a gente tem uma restauração, uma reposição narcísica pelas identificações coletivas, né, ou massificantes. Só que aí o que vai acontecer? O narcisismo não vai estar associado com o hiperindividualismo, mas vai estar associado com a dissolução do indivíduo, né? Com a renúncia a si, com a vou funcionar em acordo com os outros. Os outros podem ser essa família, pode ser essa empresa, pode ser esse clube, pode ser essa religião, pode ser tudo aquilo que o quê? Faz você renunciar ao seu desejo. Espero que tenha ficado um pouco mais precisa essa relação entre o narcisismo, né, enquanto um grande mito, uma grande narrativa psicanalítica, e o complexo de Édipo, um outro mito, uma outra grande narrativa da psicanálise. São mitos complementares, são mitos que se interpenetram, são dispositivos conceituais de entendimento da subjetividade conexos. Quem quiser receber mais fragmentos narcísicos, autoeróticos, primitivos e relativos ao amor próprio, ao amor sui, ao amor de si, como diria Rousseau, clique aqui no Aqueronta Movebo. Beijinho, tchau, tchau. Nossa, lá olhando pro negócio, mexendo aqui do...